Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. A edição de hoje vai começar com essa coisa bacana aí chamada Solid Bass, Dance to the Beat. Se eu fosse você, eu aumentaria o volume porque vale a pena. One, two, one, two, Here I come with a new style, that's when you know. out this hurting statement. Feel burned out to the ground. No more compromise at all. You bring me back around. Hearts are burning everywhere, but want to kill the flame in mine. The light in your mouth, feel is up. Can't have more of my time. Dreams of lifetime love, they're good to you, but not to me. You say you love me all your life. This can't be cash, you see. Stay, you break a dawn. Kiss me, hug me, on and on. You will see next day. I got to get away. I got to give it up. Give me what you want, but I got to get away. Into the Night, Paul Van Dyke, Tell Me Why, The Olivia Project, Xanadu, Pet Shop Boys, It's a Sin, Master Boy, I Got to Give It Up. Começamos o Flash House hoje com Solid Bass, Dance to the Beat. É, espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco, porque o segundo, posso te garantir que tá muito bacana também. Então, se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. 6h33. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. E também algumas diferentinhas. Versões ao vivo. Conteúdo de qualidade, sem mesmices. A rádio certa para o público certo. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Tem empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Versão feita pelo meu amigo Alex Hunt, Corona, Rhythm of the Night. Aumente o volume. You're

Yeah. Sharp the